Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Seid alle ganz herzlich begrüßt zu unserer neuen Ausgabe von Radio Mama Terra, eine Sendung in portugiesisch und deutscher Sprache, die direkt in Rio de Janeiro produziert wird. Und ich begrüße natürlich auch den Studioleiter Bruno Marcos und ich begrüße an meiner Seite den brasilianischen Moderator Marcos Romão. Uma muito boa tarde, aqui fala Marcos Romão, a voz brasileira do programa Radio Mama Terra. Na TID 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e de Niterói. Niterói é onde gravamos o nosso programa no Tomba Estúdio. Bruno Marcos é o técnico de som e nosso grande amigo. Rádio Mama Terra com Marcos Romão e Ortrun Gutke, a voz alemã do nosso programa. Unsere Themen heute sind die Olympiade in Rio de Janeiro, die Folgen des Impeachments der Präsidentin Dilma Rousseff und Radio Tides Petition an den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz. Os nossos temas de hoje são as Olimpíadas no Rio de Janeiro, as consequências do impeachment da presidente Dilma Rousseff e a luta para manter a Rádio Pública de Hamburgo, que transmite a Rádio Mama Terra. Vamos fazer ou estamos fazendo uma petição ao prefeito de Hamburgo, Olaf Scholz. Doch bevor wir einsteigen, wie üblich bei uns, gibt es Musik. Und zwar von Seu Jorge, Brasis. E vamos escutar Seu Jorge com a música Brasis. Tem Brasil que é próspero, outro não muda. Brasil que investe, outro que suga. De sunga, outro de gravata, tem que faz amor e tem o outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Lararara. Tem Brasil que soca, outro que apanha. Brasil que saca, outro que chuta. Perde e ganha, sobe e desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata, é negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é cafuso, é confusão. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão, é mameluco, é cafuso, é confusão. Ó Pindorama, eu quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Ó Pindorama, quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Tem Brasil que é próspero, outro não muda. Brasil que investe, outro que suga. De sunga, outro de gravata. Tem que faz amor e tem outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Lararara, tem Brasil que soca, outro que apanha. Brasil que saca, Outro que chuta, perde, ganha. Sobe e desce, vai à luta, bate bola. Porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, eu nem sei. É verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. É negro, é branco, é nem sei. É verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. Ó Pindorama, eu quero o seu Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. E ó Pindorama, quero o seu Porto Seguro. Suas palmeiras, suas feiras, seu café. Suas riquezas, praias, cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Eu quero ver o seu povo de cabeça em pé. Eu quero ver o seu povo. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Acabamos de escutar Seu Jorge com a música Brasis, Marcos Romão no microfone, a voz brasileira do Rádio Mama Terra, Tide 96.0 Hamburgo. Unsere Sendung wird auch zeitgleich übertragen über Stream, und zwar www.tidenet.de. Nosso programa é transmitido ao mesmo tempo pela web, pela www.tidenet.de. Kommen wir zu unserem ersten Thema, und zwar die Olympiade. In Brasilien war der Jubel groß, als im Oktober 2007 bekannt gegeben wurde, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 im eigenen Land stattfinden wird. Fußball, der Nationalsport in Brasilien, schlechthin Aushängeschild der Nation. Und als dann noch wenige Jahre später Rio de Janeiro als Austragsort der Olympischen Spiele 2016 gewählt wurde, kannte die Euphorie endgültig keine Grenzen mehr. Doch die anfängliche Euphorie in Brasilien hat massiv nachgelassen. Berichte über gigantische staatliche Investitionen in neue Stadien und Infrastrukturen, die sämtliche Ausgaben aller bisherigen Fußballweltmeisterschaften bei weitem übertreffen und gewaltige Löcher in Brasiliens Haushalt reißen, Korruptionsskandale, Privatisierung öffentlicher Räume und Güter bis hin zur Verdrängung von Anwohnerinnen durch Immobilienspekulation schüren die Unzufriedenheit in der sonst so sportfantastischen Bevölkerung. Und Radio Mama Terra fragt, wie groß muss das olympische Feuer sein, die Bewohner von Rio für die Olympischen Spiele, die in 48 Tagen eröffnet werden, zu erwärmen, bei einer schweren Rezession seit mehr als einem Jahr, einer Arbeitslosigkeit von mehr als 10% seit Anfang des Jahres, einer Preissteigerung von Grundnahrungsmitteln von 11% seit einem Monat, keine Rentenauszahlung im Monat Juni für Angestellte im öffentlichen Dienst in Rio de Janeiro und einer möglichen Streichung von Fahrgeldermäßigungen im öffentlichen Transport. Sportliche Mega-Events sind hart in die Kritik gekommen und das nicht erst seit Rio. Doch vielleicht ist Rio ein Paradebeispiel dafür. Mag der Wunsch eines Landes nach Fortschritt groß sein, sich zu verabschieden von dem Ruf, Schwellenland zu sein? Mag der Wunsch groß sein, Brasilien auf eine stabile wirtschaftliche Basis zu positionieren, mehr Arbeitsplätze zu schaffen, den Mittelstand zu fördern, bessere städtebauliche Infrastrukturen zu entwickeln, besseren Lebensraum zu kreieren? All die euphorischen Versprechungen haben keinen Wert für die Stadt und für die Bevölkerung, wenn die Mega-Events genutzt werden, das politische Prestige einer Regierung aufzupolieren, den ökonomischen Eigennutz weniger Personen zu stärken. Gastfreundlichkeit in Brasilien ist eine Selbstverständlichkeit. Und so werden mit Sicherheit die sportbegeisterten Touristen verlässlich mit strahlenden Gesichtern empfangen. Der brasilianische Mythos von ewiger Freude und Leichtigkeit wird bedient. Doch dem ein oder anderen Sportler wird das Lachen im Halse stecken bleiben, wenn er über die Triathlonpiste an der Copacabana durch Schlaglöcher rasen muss. durch vermülltes Wasser in der Guanabara-Bucht schwimmen muss, wenn die Badmintonspieler eher gegen den Windstrom der Klimaanlage kämpfen müssen als gegen den Gegner, wenn die Gesundheit der BMX-Radsportler gefährdet ist, weil die Strecke zu unprofessionell ausgebaut ist, wenn die Sportlerinnen in der Gymnastikhalle auf einmal im Dunkeln stehlen, weil die Elektriker die Stromversorgung nicht in den Griff kriegen. Und wie schaffen es brasilianische Sportler, für ihr Land Medaillen zu gewinnen, wenn ihnen seit Monaten keine Unterstützung von der Sporthilfe gewährt wird, da die Staatskassen leer sind? Trotz aller Kritik wünschen wir von Radio Mama Terra allen Touristen einen angenehmen Aufenthalt in Rio und bringt einen warmen Pulli mit und Socken. Auch wenn das Thermometer auf 19 Grad steigt tagsüber, nachts wird es empfindlich kühl. Und da hilft auch kein Caipirinha oder Bier, Körper, Geist und Seele zu erwärmen. Machen wir ein wenig Musik. Und zwar mit Musik von Luis Melodia, Mallorca o Flagranche und mit Nati Roots, Quero ser feliz. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. A cana dura chegou com o sargento tenente e seu comandante, olha aí. A cana dura chegou com o sargento tenente e o seu comandante. Caguetaram que tinha malandro aqui de montão. Os tiras vieram munidos de matraca, escopeta e pastor alemão. Quem marcar bobeira vai ser grampeado e depois terá que explicar tudo certo ao doutor delegado. Não vai dar pra dividida, esconde a muamba e sai abatido. Quando o malandro é de verdade, na briga não gosta de sair ferido. Não vai dar pra dividida, unir, sai abatido. Quando o malandro é de verdade, na briga não gosta de sair ferido. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. A cana dura chegou com o sargento tenente e o seu comandante, olha aí. A cana dura chegou com o sargento tenente e o seu comandante. Quem caguetou foi a fim de atrasar toda a rapaziada. Eles vão saber que não tem malandro da barra pesada. Não havendo um flagrante, os homens vão ver que tá tudo correto. Eles pedem desculpa, moçada, não prende ninguém e está tudo certo. É. Eles pedem desculpa, moçada, não prende ninguém e está tudo certo. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante grande. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. A cana dura chegou com o sargento tenente e o seu comandante, olha aí. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. Pintou sujeira, alô malandragem, maloco flagrante. quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver. Encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do teu mar. Independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Teu olhar é forte como água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver. Encantar a noite. Quero ser feliz também. Navegar nas águas do Acabamos de ouvir Luiz Melodia com a música Maloco Fragrante e Natirutis com a música Quero Ser Feliz. Como Ortrun Gutke acabou de falar na outra parte do programa, foi a maior festa em 2007 quando se decidiu que o Brasil seria a sede da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas de 2015. Todo mundo rindo que nem o Oscar. Mas a alegria de pobre dura pouco. As notícias que os gigantescos investimentos feitos nas obras mais gigantescas dos estádios e infraestrutura causaram um rombo super gigantesco nas caixas do Estado. Deixaram todos na maior tristeza. Escândalos de corrupção, privatização de bens públicos e a remoção dos moradores causadas pela especulação imobiliária aumentaram o descontentamento do povão, que em geral aguenta qualquer coisa pelo fanatismo que tem pelos esportes. Rádio Mamaterra pergunta: qual será o tamanho do fogo necessário na tocha olímpica para manter aquecida e aquecidos os corações dos torcedores, faltando pouco mais de 40 dias para as competições. Uma recessão do tamanho de um bonde que acontece há mais de um ano. Taxa de desemprego que alcançou mais de 11% neste mês. Falta de pagamento para os aposentados dos serviços públicos fazem mais de um mês também. Corte da ajuda, gente. Corte da ajuda para as passagens nos meios de transportes públicos em massa. Mega eventos esportivos estão sendo bastante criticados já antes de acontecerem aqui no Rio. E o Rio nessa história está mal parado. O desejo é apresentar um país grande e desenvolvido. Se despedir da fama de país em desenvolvimento. É realmente um grande desejo que o Brasil ganhe estabilidade financeira, consiga mais empregos, melhore a qualidade de vida. Mas todas essas promessas não têm nenhum valor para a população e para o Estado, quando mega eventos são utilizados para polir a imagem de um governo que favorece o enriquecimento de uma minoria em detrimento de uma maioria. Hospitalidade é a marca do Brasil. É mais que claro. É mais que certo que os turistas que gostam de esportes vão ficar contentes ao darem de cara com tanta gente sorrindo, cheios de amor para dar aqui no Brasil. Mas um ou outro atleta vai ficar com um sorriso amarelo e alegria presa na garganta quando os atletas do triatlon tiverem que correr, evitando buracos nas pistas de Copacabana. Quando os nadadores tiverem que nadar nas águas podres da Baía de Guanabara. Quando a turma do badminton tiver que, ao invés de enfrentar os adversários, ter que lutar contra a ventania dos aparelhos de ar-condicionados. Quando a turma do badminton tiver, ao invés de enfrentar os adversários, ter que lutar contra a ventania dos aparelhos de ar-condicionados mal instalados. Quando a saúde dos ciclistas do BMX estiver em risco na pista de corrida super mal preparada. Quando os ginastas tiverem que se apresentar no escuro, pois os eletricistas não conseguiram arrumar o sistema elétrico. E só por milagre é que algum esportista brasileiro vai conseguir uma medalha. Cortaram a mesada da garotada para a caixa do Estado. Mais uma vez, os atletas saíram perdendo. Apesar de toda a crítica, nós da Mamaterra desejamos a todas e todos os turistas uma agradável estada no Rio. Tragam pullover, não se esqueçam, pois mesmo que o termômetro marque 19 graus, de noite fica frio por conta da umidade. Nem caipirinha e cerveja dão jeito no frio nas pernas e consegue esquentar o corpo, o espírito e a alma. Só muito agasalho. Vamos escutar agora, na Rádio Mamaterra, Chico Buarque com a música Vai Passar. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia. Chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pirineus do boulevard. Meu Deus, meu Deus. passar. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Wir haben soeben gehört, Chico Buarque mit dem Lied Vai Passar. Alles geht vorbei. Kommen wir von der Olympiade zur Politik. Und da stellt sich die spannende Frage, wer wird denn nun die Olympiade eröffnen? Wird es Dilma Rousseff sein? Oder Michel Temer. Brasilien befindet sich derzeit in einem eigenartigen Schwebezustand. Verfolgen wir das Ganze noch einmal zurück. Die Amtsenthebung der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff am 17. April hat wohl alle Brasilianer und Brasilianerinnen mächtig aufgerüttelt. Das Verfahren konnten wir live im Fernsehen hier verfolgen. Den Zuschauern und der internationalen Presse bot sich ein Szenario ungehobelter, wildschreiender und gestikulierender Politiker, die ins Mikrofon brüllten, und einen mumienhaften Eduardo Cunha, der den Vorsitz beim Verfahren führte. Die internationale Presse nahm kein Blatt vor den Mund, das Verfahren zu kritisieren. Von peinlich bis blamabel über politischer Karneval vom Feinsten, purer Intrigantenstadel bis hin das Ende der Holzgesichter, so wurde in der Presse berichtet. Wir von Radio Mamma Terra hatten das Gefühl, dass die Bevölkerung zwischen Schock, Wut, purer Frustration und Sprachlosigkeit schwankte und wankte. Doch es schien, als wäre endlich der Groschen gefallen im Angesicht solch politischer Arroganz und Ignoranz. Spätestens jetzt schien das Bild vom Brasil Maravillosa sich in Luft aufzulösen. Brasilien vor dem Abgrund. Anfang Mai musste dann Parlamentspräsident Eduard Cunha wegen Korruptionsverdacht sein Amt abgeben. Der Mann, der vehement dazu beigetragen hat, dass es überhaupt zum Impeachment der Präsidentin gekommen ist. Dumm gelaufen, stand in der Presse. Mit dem neuen Interimspräsidenten Michel Temer fegt jetzt ein anderer Wind durch die Regierung. In seinem Kabinett sind weder Frauen noch Afro-Brasilianer, Afro-Brasilianerinnen vertreten. Bei seinem Amtsantritt rief er zu mehr Religiosität auf. Zur Unterstützung seines neuen Chefs unterstrich ein Minister die Forderung mit einem lauten Amen. Ordnung und Fortschritt lautet das Motto seiner Regierung. Nur haben die Auserwählten ein Problem. In der kurzen Amtszeit mussten bereits 3 Minister ihr Amt niederlegen wegen Verdacht auf Korruption. Und auch Michel Temer selbst soll in Korruptionsskandalen verwickelt sein. Pois é, Ortrum, vamos agora das Olimpíadas para a política. Quem é que vai abrir as Olimpíadas? Dilma Rousseff ou Michel Temer? O Brasil está flutuando politicamente no espaço. Se não vejamos, o impeachment da presidente Dilma Rousseff podemos ver no dia 17 de abril, que balançou a cabeça de todas e todas as brasileiras. Todo mundo pôde assistir o processo pela televisão. O que os telespectadores e a imprensa internacional puderam assistir foi uma encenação bizarra. Políticos gesticulando e dando gritos selvagens nos microfones, e uma face de múmia ou cara de pau, Eduardo Cunha, o presidente da casa e da sessão no comando. A imprensa internacional não poupou tinta nem palavras para criticarem o processo. Críticas chamando de ato vergonhoso, lastimável e até comparando com o carnaval, como o princípio do fim do cara de pau, como a imprensa internacional apelidou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com seu sorriso cínico. Nós da Rádio Mamma Terra ficamos com o sentimento que a população entrou num estado que misturava choque, raiva pura, frustração e faltavam palavras para as pessoas descreverem o que estavam assistindo ao vivo. Mas é claro que tudo isso fez escancarar de vez a arrogância e a ignorância que assistimos. Parece que o retrato de um Brasil maravilhoso se desfez no ar. Será que o Brasil está na beira do abismo? No início de maio, o presidente da Câmara foi suspenso do cargo por suspensão por corrupção. Logo ele que possibilitou com sua presença e ação que o impeachment da presidenta ocorresse. Deu com os burros na água, diz a imprensa. Com o novo presidente interino, Michel Temer, os ventos sopram para outros lados. No primeiro escalão de seu gabinete não tem nenhuma mulher ou negro representado. Ao tomar posse, clamou por mais religiosidade no seu mandato. E um ministro ao lado gritou, Amém! Ordem e progresso é o seu novo velho lema. Agora os novos ministros estão com problemas. 3 já caíram por suspeita de corrupção. E o próprio presidente acaba de ser arrolado numa delação premiada por ter recebido 1,5 milhão de propina em 2012. Vamos escutar agora Zé da Velha, com música tradicional, mas muito boa. Thank you. Autor sehr da velha ist Silverio Pontes. Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Am Mikrofon, Otron Gutke. Estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo. No microfone, Marcos Romão e Otron Gutke. Wir haben zurzeit die politische Situation in Brasilien zum Thema. Romão, wie glaubwürdig kann diese Regierung sein und wie lange wird dieses Konstrukt noch tragfähig sein? Otrun, man hat gesagt, die Anfang, das wäre ein Putsch. Wir sind in Lateinamerika gewohnt mit Militärputsch, damit man konnte sagen, dass es gab keine Putsch, keine Staatsstreich. Aber jetzt, nach diesem 17. April, kommt heraus viele neue Informationen. Aufnahme von Unterhaltung de Manhattan versteckt gemacht von große Politiker von Brasilien, die haben gesagt, dass es muss Dilma Rousseff weg, damit die Leute via unsere Freunde nicht in Gefängnis gehen wegen Korruption. Es ist klar, die war eine Verhinderung für die Gerichtigkeit in Brasilien. Das war eine Verhinderung von dem demokratischen System, die wir haben. Deswegen im Moment diese Regierung mit neuen Skandalen, die kommen, haben keine Glaubwürdigkeit für die Menschen hier in der Gesellschaft. Und das Gefühl, das wir haben, ist, dass in den nächsten ein oder zwei Monaten es wird ein Moment, die man sagt, es braucht ein neues Referendum, es braucht eine neue Wahl in unserem Land. Das heißt, die Frage nach, wer wird die Olympiade eröffnen, ist einfach nicht zu klären im Augenblick. Ja, wahrscheinlich wird es sein, der Bürgermeister von Rio de Janeiro. Klar, wenn bis dato, er wird auch nicht in Korruptionsskandal angewickelt sein. Wie ich estava falando aqui, é muito complicado responder a pergunta da Ortrun sobre qual é o crédito que tem esse governo. Esse governo, depois do impeachment, depois do dia 17 de abril, ele até que teve um início de crédito por conta de que nós não estamos no Brasil acostumado a golpe que não seja militar. Então ficou no ar se era golpe ou se não era golpe. Mas à medida que novas notícias aparecem, que novos escândalos aparecem, que gravações de reuniões do Renan, do Sarney, de grandes próceres da República Brasileira são trazidas a público, se nota que houve realmente uma necessidade por parte desse grupo que está no poder de estancar a Lava Jato. E com isso, para isso acontecer, era necessário tirar Dilma Rousseff do governo. Então, neste momento, nós temos uma grande dificuldade no país de saber o que vai acontecer, porque a cada dia aparecem fatos novos. E a outra pergunta que o Ortrun fez era de quem iria abrir a Olimpíada. Está muito complicado de responder, porque pode ser que aconteça um novo posicionamento na sociedade que leve a novas eleições. Então nós vamos ficar sem presidente, talvez o Lewandowski fique um tempo como presidente, ou talvez o próprio prefeito do estado do Rio de Janeiro seja o homem que vai abrir as Olimpíadas do Rio. Isto é claro, se até então ele não for arrolado também num caso de corrupção, o que talvez não seja muito difícil de acontecer. Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, direkt aus Rio de Janeiro gesendet. Am Mikrofon Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator, Journalist Marcos Romão. Und bevor wir uns von euch verabschieden, möchten wir noch eine Info in eigener Sache geben. Dem hamburgischen Bürger- und Ausbildungskanal Tide drohen 2017 massive finanzielle Kürzungen. Vorgestern stimmten die Regierungschefs der Länder über die Senkung des Rundfunkbeitrages ab. Die Senkung des Rundfunkbeitrages hätte für Tide ab 2017 eine Budgetkürzung für jährlich von rund 110.000 Euro zur Folge. Dieser Einschnitt würde die Fortführung des kompletten Bürgerradios bei Thiele gefährden. Zusätzlich wird im Juni der Hamburger Senat den Medienstaatsvertrag Hamburg-Schleswig-Holstein zu einer sechsten Fassung novellieren. Der Medienstaatsvertrag regelt auch die Zuteilung der Rundfunkgelder in Thiele durch die Masch. In diesem Zusammenhang kann es ebenfalls zu Kürzungen kommen. Thiele hat eine Petition an den Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz gestellt. Mit der Bitte, retten Sie das Hamburger Bürgerradio. Unterstützt also diese Petition. Den Link zur Petition könnt ihr ganz einfach finden. Googelt einfach Radio Thiele Petition. Dort erhaltet ihr alle Informationen und klar auch die Möglichkeit, das Hamburger Bürgerradio zu unterstützen, für mehr Vielfalt in den Medien und für mehr Demokratie zu plädieren. In diesem Sinne, bleibt dran, informiert euch. Die Radioproduzenten von Thiele, wir natürlich auch von Radio Mama Terra, tun alles dafür, euch zu informieren, zu unterhalten. Und wir verabschieden uns. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Sendung in einem Monat, am Samstag, den 16. Juli, um 16 Uhr. Pois é, minha gente, começamos a nos despedir. E lembramos o que a Ortrun estava falando para todos os brasileiros aí na Alemanha, que a Rádio Mama Terra e a própria Rádio Pública de Hamburgo está em perigo a partir de 2017. Há o perigo de fechar por falta de verbas. Então existe uma petição no momento junto ao prefeito de Hamburgo, Olaf Scholz, para que mantenha a Rádio Pública de Hamburgo, onde nós, produtores, até aqui do Brasil, temos mandado material e vamos informar vocês todo mês sobre o andar da carruagem. Apoiem essa petição, vocês podem encontrar na página da TIDE, aí de Hamburgo, é fácil encontrar na web a petição para o prefeito, que vai rolar até o dia 20. Apoiem, porque a democracia depende da informação. E a Rádio Pública de Hamburgo, que a Mama Terra está já desde 2000, é fundamental para a democracia na Alemanha e no mundo. E também no Brasil. Até mais! Thank you. Música.